Na tarde desta segunda-feira, dia 3, foi registrado um acidente de trânsito no quilômetro 19 da BR-470, no município de Ilhota, próximo à ponte da cidade. A colisão traseira envolveu três veículos, uma carreta que ficou em L atravessada na rodovia e dois automóveis, um Honda Civic e um Fiat Uno. O Corpo de Bombeiros de Navegantes, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. O presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, André Egídio Pereira, nos dá mais detalhes deste acidente. A gente foi acionado para, a princípio, um tombamento de uma carreta, tá no KM-19 da BR-470, perímetro urbano de Ilhota. Deslocamos nosso caminhão de combate a incêndio e resgate para o local. Ao chegarmos na cena, identificamos uma colisão entre uma carreta e dois veículos. A PRF já estava no local e não haviam vítimas no local. Os bombeiros voluntários de Navegantes atenderam no perímetro urbano de Ilhota, né? Não avisaram a nossa central, infelizmente. Atenderam o perímetro urbano de Ilhota e acabaram conduzindo a vítima. A nossa guarnição, então, a gente iniciou os procedimentos de segurança, como os mesmos só levaram a vítima, não realizaram corte de energia, nem mesmo da alimentação dos veículos, dos combustíveis, que os dois eram por GNV. Então foi realizado o corte de energia, bem como o corte de alimentação dos combustíveis, sinalizado o local, e após o guincho da PRF chegar e liberar a pista, nossa guarnição deu o J11. No local, nós trabalhamos com um caminhão de combate a incêndio e resgate, três bombeiros, e foi coletado um termo de recusa de encaminhamento ao hospital, que era do condutor do caminhão, que nada sofreu. Palavras de André Egídio Pereira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, falando sobre o acidente de trânsito ocorrido na BR-470 nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.